Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, meu queridão. Tudo jóia? Eu tô, e você? Como é que tá o tempo por aí, hein? Tá lendo mente, eu te pergunto a mesma coisa. O tempo tá agradável, eu vou chutar aqui, deve ser mais ou menos uns, sei lá, uns 20 graus. E eu não acho que não vai chover, não. Como é que tá aí a coisa? Tá bem. Tá muito ok? Bom. Mas assim, tá calor ou não? Tava calor até agora, mas... Apesar de que não é muito confiável para responder isso, porque aí tem um belo de um ar-condicionado, né? Aqui está, no estúdio, sempre a 17 graus por causa das máquinas. Ah, sempre 17 graus, tá. Por causa das e máquinas. Fora, tu diria que tá mais ou menos isso também, ou não? Não, fora deve estar uns 20, 21 mais ou menos. Agora, tá, segundo o Fufunha, o ar-condicionado é para conforto das máquinas e não de quem trabalha aqui. Grande, lendário Fufunha. Eu falei para ele, mas eu sou o dono, ele falou, problema seu, quem manda nas máquinas sou eu. Ai, olha, a sua entrevistada, para nossa felicidade, honra e orgulho, já está no ar. Vamos tocar uma música dela? Gente, dá colocar um pouquinho na música dela, por favor. Vamos lá. Vai prosseguir. Todo mundo vai cantar. Nosso samba é demais. Bossa nova. E pode arrasar. Se falar de sol, de amor, de mar e luar, e de gente cantando paz, gente só tem na alma paz e amor. E pro mundo todo vai mostrar então que a bossa nova cresce, que a bossa nova vem. E a nossa bossa vale, estamos aí. E pro mundo todo vai mostrar então que a bossa nova cresce, e a bossa nova vence. E a nossa bossa vale, estamos aí. E pro mundo todo vai mostrar então que a bossa nova cresce, e a bossa nova vence, e a nossa bossa vale, estamos aí. Quando o poder doirá, olha, Marco Antônio, se eu tivesse cortado essa música, tenha certeza que eu seria estraçalhado. Antônio, não, olha, Antônio. Corretismo, não, Antônio Fernandes de Queiroga, vai cantar assim Marte, Júpiter, Plutão. Está no mesmo nível das maiores cantoras do mundo de todo o tempo. É inacreditável, gente. Calma, eu tô super honrado. Calma. Opa, tem mais? Perdão? O Denis Merbeck. É, gostei para... Eu não posso dizer porque é uma senhora que está no ar. Todas as vezes em que ela esteve em Belo Horizonte, eu fui vê-la muito swing sem necessidade de absolutamente nada. É, que isso, Leni de Andrade. Muito obrigado. Você é fantástica. Grande Leni de Andrade, que mora no Retiro dos Artistas. Leni era P-H-O-D-O. Era não, é. Então, é, eu não vou traduzir, né? Porque é uma senhora, eu não vou traduzir. Tá com você agora. Que nem aquele outro, vai cantar, gostei, para. Eu também não vou dizer o que, que ele disse, porque é uma senhora que está no ar. Tá bom. Gente, o João colocou aí uma canção de 65, estamos aí, uma das minhas favoritas dela. Falar um pouquinho, então, da Leni Andrade. Né, para o pessoal, de repente, que teve em Saturno não está por dentro, mas de qualquer forma, ela foi chamada pelo Tony Bennett de a Ella Fitzgerald do Brasil. O crítico de música do New York Times, Stephen Holden, por sua vez, escreveu: comparar Leni a Sarah Vaughan é um comentário que dá muito pouca ideia do talento dela. A Leni tem mais de 60 anos de carreira, com cerca de 30 de trabalhos na discografia. O nome dela é batizado Leni de Andrade Lima. Ela morou anos nos Estados Unidos, onde lá se tornou conhecida como The Diva of Jazz and Bossa Nova, ou seja, a diva da Bossa Nova do Jazz. Versões de clássicos que ela fez, que ela interpretou de canções como Garota de Ipanema, Masquerade e My Funny Valentine, tornaram-se referência na voz dela. Ela fez parcerias só no Brasil com gente como, por exemplo, Gilson Peranzetta, Fred Falcão, Ivan Lins, Dick Farney e João Donato. É provavelmente a mais cultuada cantora não americana ou inglesa em toda a Holanda, e ela lota apresentações ao redor do mundo e é, por exemplo, adorada na Alemanha. Então, depois de tanta embromação aqui, mas eu acho que tinha que fazer um pouquinho de justiça à carreira dela, vamos dar finalmente as boas-vindas à Leni Andrade. Tudo bem, Leni? Não querem falar comigo, né? É tudo que nós queremos, Leni. É tudo que nós queremos. Filhas da mãe. É a primeira vez que eu faço uma intro caprichada e já começam já me recepcionando com filhos da mãe. Muito obrigado, viu? Filhas da mãe. Vocês não querem falar comigo, porra? Queremos, sim. Tudo bem. Estamos aqui. Meus ouvidos esse tempo todo com 500 elogios. Leni, me diz uma coisinha. Tentando começar bem pelo início, fala um pouquinho da tua infância no Rio de Janeiro. Eu pensei assim, poxa, né, sempre meio brabo, o pessoal fica daqui a pouco cavocando lá na mente. Mas, por exemplo, a Eliana Peranzetta, que eu quero até agradecer pelo contato, pela intermediação que ela fez inicial, disse que tu já se contava, que a tua memória é ótima. Música, música, música o dia inteiro. Foi maravilhoso. Mas assim, a tua família, teus pais eram muito musicais? Fala um pouquinho disso, pode ser? Eu estudava muita música o dia inteiro. Uhum. E cantava de noite, cantava de madrugada. É uma coisa incrível. Que bairro no Rio de Janeiro que era isso? No Meia. Ah, no Meia. Tá. No Meia. E me diz uma coisinha, querida. Assim, lembra da primeira canção ou primeiro disco que ouvistes, que pensaste daí, tipo assim, uau, eu acho que vou fazer isso, seguir uma carreira como dessa pessoa? É, foi no Meia. Tudo isso foi no Meia, porque a mamãe lecionava no Meia. Ah, e lembras da primeira gravação, do primeiro disco que ouvistes, que pensaste assim, decidiste que isso seria sua carreira? Mamãe era uma professora com o nariz em pé. Uma mulata empombada. Muito bem criada. Ah, e o teu pai? Papai também. Papai era médico. E a vovó é professora de piano, rapaz. Entendi. E quais canções lembras ouvindo na infância que te empolgaram para se tornar cantora, para te tornares cantora? Eu fui nascer direitinho, na casa que eu tinha que ter nascido. E lembras de influências de música que ouvias quando criança, que te ajudaram a se tornar uma cantora, a te tornar uma cantora? Não. Eu fui direto em cima da Dolores Duran. Perfeito. A Dolores era quem cantava o jazz que eu queria, o samba-canção que eu também queria. Improvisava feito uma danada. Eu aprendi a improvisar com a Dolores, né? E assim, por exemplo, quais são canções do teu repertório que achas... Vou dizer para uma pessoa que por acaso não conhece o teu trabalho, tá? Se a pessoa tivesse, perguntasse, por exemplo, quem é a Leni Andrade? E daqui a pouco tivesse a senhora tivesse que citar 5 canções suas, do seu super extenso repertório, que seria uma boa introdução, uma boa apresentação para a Leni Andrade. Quais canções? A Dolores me amava e eu amava a Dolores. Um entendimento total e absoluto. De estilo, né? Os estilos estavam ali de mão dada. Uma coisa incrível, sabe? Um entendimento total. É mesmo, né? Tem uma explicação para isso? Tem alguma explicação para esse entendimento total? As explicações são espirituais e a explicação é normal, né? Não, quer dizer, essa comunicação que vocês tinham, né? Às vezes parece até um troço meio metafísico, meio, como falaste, até espiritual, né? É. Totalmente, entendimento total. E assim, quais, se tivesse que citar, vamos dizer, algumas canções, umas 5 canções tuas, que achas que elas são representativas da tua carreira? Vamos dizer, para uma pessoa que não conhece o teu trabalho, pode citar umas 5 que achas que representas muitíssimo bem a Leni Andrade? Posso, sim. Por favor. Olha, essa daí que vocês tocaram logo no princípio do programa, que eu Estamos Aí, ninguém canta, porque quem tentou já se perdeu no meio e foi uma merda. Uma coisa horrorosa. Virou um negócio horrível. Depois de cantares, E quais outras que vem à tua mente que poderia citar como canções que tem a ver contigo? Canções que já tivesse, que já interpretaste, que tens a ver contigo, umas 4 canções assim, que achas que tem tudo a ver contigo? Olha, meu amor. Eu, quando ouvi Fim de Caso, eu desconfio que o nosso caso está na hora de acabar. Há um adeus em cada gesto, em cada olhar. Que maravilha. Eu toco isso bem no piano também. Mas não temos a vontade de falar. Nós já tivemos, né? Aí quando termina, Ela vai até o final da música. Aí ela começa fazendo... Mas, de repente, aí ela entra com a letra na segunda parte, né? Obrigado. Vamos ficando cada dia mais sozinhos, né? Obrigado. E vai até o fim. Uma honra levar uma serenada. Eu falando sério, tô emocionado. Assim, me fala, querida, um pouquinho. Tem uma pergunta que tá meio na minha cuca aqui, tá? Uma das pessoas aqui da rádio, o Renzo Mora, que é um publicitário, escreveu uma biografia do Sinatra maravilhosa chamada Sinatra, o Homem e a Música. Ele diz que uma das coisas que fazem, por exemplo, o Sinatra ser um grande intérprete é o fator biografia, tá? O que ele passou na vida e tudo mais. Achas que é importantíssimo para um intérprete ter uma vida... Essa era uma época... Eu vi na época dos Tambas Canções. Como é? Sim. Mas, assim, achas que é importantíssimo o fator biografia para uma pessoa interpretar tão bem uma canção? Ou seja... Achas que é importante para o artista ter passado por muitos altos e baixos na vida? É uma coisa maravilhosa. Tudo serve de aprendizado, sabe? Eu não me queixo de absolutamente nada. Até hoje eu não me queixo de nada. É mesmo? De nada, nada, nada. Tudo é bom. Tudo é bom. O que vier, eu traço. Sabe como é? Tudo é bom. Tudo que cai na minha rede é peixe. Maravilha. É uma maravilha, sabe? Quer dizer que momentos de tristeza não grudam muito na tua experiência de vida? Olha, amor, eu diria que com todos os momentos da minha vida de cantora, eu aprendi. Sabe? Eu aprendi muito. E achas muito importante essa escola da vida, então, para ti? Hã? Essa escola da vida foi muito importante para ti, então, é isso? É muito. É muito importante. E nas canções com uma pegada mais triste, mais melancólica, que são várias no teu currículo, diríamos assim, buscas onde... essas experiências, já que és uma pessoa assim tão, tão alegre? Tudo me emociona muito, sabe? Eu acho que está faltando muita emoção nas cantoras de hoje em dia. Perfeito. Sabe? Elas não querem sofrer com a letra. Entendi. No caso, uma falta de envolvimento, né? Emocional. Elas não pagam o preço. Entendi. Não querem pagar o preço da palavra. Uau. Sabe, amor? Uau. Isso é muito importante. O preço da palavra é muito importante numa canção, né? É importantíssimo. Uau, uau. Não, entendo completamente. E fala um pouquinho, assim, da tua ida para Nova York, tá? Quantos anos passaste lá, exatamente? Eu fiquei lá direto na segunda vez que eu fui. Isso. Eu fiquei lá direto uns 8 anos. 8 anos, tá. Eu ia chutar tipo 7. Uhum. É, fiquei direto lá. Uhum. E me fala um pouquinho assim, como é que há, qual seria, de repente, uma fórmula, já que tanta gente de outros países, tanta gente cantou em outros países, de um país cantou em outro, mas daqui a pouco não se firmou. Por que que achas que a crítica e o público nos Estados Unidos se emociona tanto ouvindo, inclusive quando cantas em português? Eu canto canções rápidas, canções lentas, em inglês, um inglês perfeito. Sabe, amores? Sim. Porque faz parte da vida da gente, né? Eu fui crooner muito tempo. Eu fui a única crooner da banda do Dick Farney. Citei até o Dick no começo. Eu viajava, eu e minha mãe, no primeiro banco. Sim. E nos primeiros assentos da frente. Uhum. Viajava eu e minha mãe. Uhum. Aí no quarto assento ficava o Dick. Uhum. Mas a orquestra era muito chique. Não, mas é chiquérrima, né? Por favor. A gente trabalhava, querido. Uhum. Mas trabalhava tanto. Trabalhávamos muito, muito, muito. Uhum, muito, porque dia sim, dia não, tinha baile. E uma semana entrava na outra. Entendi, uma emendava na outra. É. Era muito baile vendido. Que maravilha, que maravilha. Era um espetáculo. Te consideras uma pessoa saudosista ou não? Hein? Te consideras uma pessoa saudosista? Saudosista? É. Quem? Eu perguntando se a senhora se considera uma pessoa saudosista. O Dick ou eu? Não, a senhora é saudosista? Não, querido, pelo amor de Deus, não me chama de senhora. Não. Não acaba a entrevista, fica uma merda. Perdão, sem essa merda então. Tu é saudosista? Não. Entendi. E quais, assim, dos teus discos favoritos, tá? Discos teus, quais, se tivesse que citar uns 3 discos que achas, assim, importantíssimo para quem quer aprender um pouco sobre Leni Andrade? Pode citar 3? Hã? Pode citar 3 discos que achas essencial para quem quer conhecer a tua discografia? Sim! Não, discos, LPs. Alô? Eu gravei uma coisa chamada Alvoroço. Alvoroço, Logo quando eu cheguei, de volta, dos Estados Unidos, sim, eu gravei Alvoroço, um long play inteiro. E é um dos teus discos favoritos, Alvoroço? Tá me ouvindo, querida? Tinha um negócio assim. Que maravilha. Quando a morena chegou, o alvoroço pintou. Quando a morena chegou, o alvoroço pintou. Maravilha, maravilha. Essa canção aí, se eu não me engano, o arranjo acho que é do Orlando Silveira, não é? É. E assim, querida, se tivesse que... Vários arranjadores nisso. Sim. Dessa canção, se eu não me engano, é Orlando Silveira. Se eu não me engano, também tinha... Tinha até arranjo do Wagner Tiso também, em outra canção. Eu gravei com a Nata, sabe? E me conta um episódio, já que és uma pessoa de muito bom humor, conta um episódio engraçado pra gente da tua carreira. Pode ser? Pode. Ah, tá, isso. Tá, tem um certo delay de som entre a minha voz e a dela. Pode ser tudo. Sim, pode ser. Conta um episódio engraçado pra gente da tua carreira, que lembres bem. Pode ser tudo. Pode ser específica? Pode ser tudo. Tem algum episódio específico, alguma coisa engraçada sobre a tua carreira que queiras contar aí pra gente, que o pessoal não conheça? É um verdadeiro espetáculo. Foram anos dourados que ficaram na minha mente, sabe? Verdadeiro espetáculo. Entendi. E me diz uma coisa, querida, o que que achas mais importante no ato de cantar? O quê? O que que achas mais importante, o que te dá mais prazer no ato de cantar? Olha, cantar. Não é à toa que os sábios dizem que quem canta, seus males espanta. Acredita nesse provérbio mesmo, então? Porque realmente é uma realidade, sabe? É mesmo, né? Eu posso estar zangada, irritada. Eu posso estar com vontade de distribuir bolacha em cima de alguém, porque eu tenho sangue quente, né? Eu tenho sangue quente. Não é fácil, não. Mas daí, quando cantas, consegue literalmente deixar esse lado, esse lado assim, consegue colocar de lado? Vira um corno manso. Não ouvi, desculpa? Vira um corno manso. Tá, mas aí, quando cantas, esse teu lado se dissipa? É uma coisa incrível, sabe? Uau. Personalidade muda. Uau. Eu vou, Leni, eu vou pedir uns minutinhos teus, a gente vai tocar mais uma canção, a gente já volta, pode ser? Sim, pode. Tá, a gente já volta, fica aí na linha, por favor, tá? Pode. Não deixa o sangue quente voltar à tona, só um pouquinho, tá? Só um pouquinho, a gente já volta. Vamos aí, João, pode ser? Vamos lá, peraí. Tá. Tô pegando aqui um minutinho, depois você tem que pôr no prato. Lá no final. Vamos lá. Tá. Dizem que voltou, fez bem regressar. Dizem que amadureceu por lá. Teve até que aprender inglês pra se comunicar. Eu fiquei aqui, triste por saber que ela foi sem me dizer porquê. Teve amores internacionais e nome nos jornais. Só me lembro muito vagamente que a bossa se esqueceu da gente aqui e foi curtir amores por aí. Mas agora que voltou a nossa bossa, produto nacional é coisa nossa. Qualquer que seja o som, eu canto assim. Se esqueceu da gente aqui e foi curtir amores por aí. Mas agora que voltou a nossa bossa, produto nacional é coisa nossa. Qualquer que seja o som, eu canto assim. Marco Antônio. Ai, que maravilha. Gente, essa canção aí, é emocionante. É demais. Esse disco aí, vocês puseram esse disco aí, e eu queria mesmo que vocês pusessem ele. Uau! Porque ele foi todo feito com arranjos do João Donato. Eu gravei todo ele com arranjos do Donato. É que 79 esse disco, né? É. Isso, é. Registra o nome dessa canção. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava conversando, né? Ele se chama... Ele é considerado o número 2 pra mim, sabe? Ah, é? É. Fala um pouco disso, pode ser? Hã? Fala um pouco do teu amor por esse disco, por esse trabalho. Ele é considerado o número 2, porque eu gravei aquele, né, com o Elmir, Deodato, que tem a minha cara na capa e tudo. E esse aí não tem nada. Não tem minha cara na capa nem nada. Mas por que gostas tanto desse disco? É o estilo dele, né? O estilo dele. Tem. Deixa eu te perguntar uma coisinha, Leni. O seguinte, o Jarley Nascimento, tá, aqui de Porto Alegre, pediu para perguntar. Pergunta a Leni qual é a memória que ela tem do meu sogro, o baterista Argos Montenegro. Arno Montenegro? Isso. Que engraçado. Só se ele foi meu músico aí. Como é que é? Só se ele tocou comigo aí em Porto Alegre. Ah, tá, tá. Ele tocou com muita gente do Brasil inteiro, e essa pessoa, o Jarley Nascimento, aqui de Porto, escreveu, quando ficou sabendo, quando a gente divulgou que ia fazer uma entrevista contigo, ele pediu para perguntar se lembras bem do Argos Montenegro. É uma beleza, sabe? Essa minha vida é muito cheia de detalhes assim. Os músicos não me esquecem. E eu não esqueço deles. Que legal, que legal. É muito legal isso, sabe? Que legal. Eu sou considerada a queridinha dos músicos. Mas é tudo que eu queria, né? Mas mesmo com esse sangue quente, é considerada a queridinha dos músicos? Por que isso? É tudo que eu queria na vida. Ser a queridinha dos músicos. Eu tenho uma curriola aqui. Eu saio andando, vem todo mundo atrás de mim. Entendi. É uma delícia. E Leni, me conta o seguinte, se a Leni que está conversando comigo agora pudesse conversar com a Leni que estava pensando em ser cantora, tá? Há muitos anos, né? Com aquela Leni, que tipo de papo rolaria entre as duas? Olha, aí a gente tem que pensar um pouco. Fica à vontade. Porque não se pode falar tudo que a gente tem vontade no rádio, né? Não fica fala um bem. Dá uma palhinha só, uma palhinha, um pouquinho pode. Que não fica bem, entende, amor? O que podes falar que a Leni de hoje falaria com a Leni de antes, que poderia tocar no rádio? A Leni de ontem namorou muito. Ah! Um negócio terrível. Eu tinha vergonha de mim mesma. Tá rindo? Ai, desculpa, se não é pra rir, eu não quis ser desrespeitoso, não, por favor. Não, é pra chorar. É pra chorar? É pra chorar, rapaz. Mas por quê? Por quê? Eu gostava muito de namorar. Não, eu falei, por que chorar de tanto namorar, por tanto namorar? É. Era um negócio de louco, sabe? Um fogaréu aqui nas pernas. Era um negócio de louco. Ai, eu tô morrendo de rir aqui. Desculpa, não é pra rir, é pra chorar. Mas tudo bem, eu tô chorando de rir, cara. Pode ser? Eu te digo mesmo, porque... Aliás, somos assim, né? Poxa. Leni, queres deixar alguma... tens alguma mensagem, sei lá, que queiras deixar para os nossos ouvintes, alguma coisa assim? A gente está chegando ao fim da entrevista. Que rádio que eu estou falando? Aqui é Rádio Showtime, São José dos Campos. Olha que delícia. Eu estou em Porto Alegre. O pessoal da rádio está em São José dos Campos e estás no Rio de Janeiro. Queres deixar algum recado para o pessoal te ouvindo, alguma coisa assim? É. Queres deixar algum recado, alguma mensagem? Eu tenho passeado um pouco. Eu tenho podido viajar um pouco. Sabe? Eu estou trabalhando direto com a mulher do Gilson Peranzetta. Com a Eliane? Eliana. Isso, Eliana. Aí nós fizemos como uma família musical, sabe? Entendi. Então dá o maior pé. Que legal. Porque o Gilson toca o piano que eu quero ouvir. Uhum. Entende? Entendo, sim. Uhum. O Gilson é um mestre. Sensacional, sensacional. Veteraníssimo, né? Há anos na estrada. O Gilson é um mestre no piano. Tudo que ele toca está escrito. Não tem erro. É mesmo, é? Não, não tem erro. Não tem erro. Ele é um pianista impecável. Quer dizer que ele de pianista seria Dolores Duran para ti, naquela comparação que fizeste da comunicação perfeita? É, tem swing, tem jazz, tem música brasileira, tem tudo o Gilson, entende? Que maravilha. Uhum. Então é uma maravilha, porque você sabe, os anos passam e a gente não dá para cantar com qualquer um, né? Eu não posso, eu não aguento. Eu não aguento cantar com músico ruim. Músico ruim eu acabo matando ele. Entende? Tem um disco dele que eu adoro, Selva. É um disco dos anos 80 que eu adoro dele. Do Gilson Peranzetta. Querida, assim, ó, eu quero agradecer pelo teu tempo, tá? Muito obrigado pela tua paciência. Me assustei ali no início com o filho da mãe, mas tudo bem, a gente dá um crédito. Agradeço a tua disposição de conversar com a gente aqui na rádio, tá bom? Ô, meu amor, eu vou te contar uma coisa, olha. Conversar é comigo mesma. Eu acho que sem conversa não acontece nada nessa vida. Concordo. Tem que ter um papo. Uhum. Tem que ter uma coisa, tem que ter uma conversa, né? Correto. O intercâmbio, né? É. Pra tudo tem que ter uma conversa. Senão não dá. Não se chega a lugar nenhum. Perfeito. Então, Leni Andrade, quero te agradecer, tá, Leni? Muito obrigado pelo teu tempo, tá? Um grande beijo, muito como obrigado. Como é seu nome? Como é que é, não ouvi? Como é seu nome? É Marco Freitas. Marco? É, Marco Freitas. Antônio. Marco Antônio. Que maravilha, hein? Marco Freitas, eu quero falar pra você o seguinte. Fala. Se você está me agradecendo por eu ter te dado o meu tempo, eu quero te agradecer 5 vezes pelo tempo que vocês estão me dando. Nossa, por favor, que honra, é uma honra. Porque isso é meio caminho andado na vida de uma artista. Uau. Entende? Isso é para chorar. Se não tiver vontade de se mostrar para o seu público, nada feito, né? Perfeito. Isso é para chorar, Marco Antônio. É, uau. Que lição uau, de vida. Aí o João, tá? Que lição de vida, que lição de vida, viu? Isso é para guardar para o resto da vida. Uau. Obrigado mesmo pelo teu tempo mais uma vez. Obrigado pelas suas palavras e a gente vai sair dessa. Logo meus dessa amores. Um beijo. Não percam o meu telefone. Perfeito. Um beijo para você, minha... Esse é o telefone da minha casa. Perfeito, querida, perfeito. Um beijo para você, minha gata. Está às ordens. Um beijo enorme, tá? Muito obrigado, querida. Tchau. Um beijo enorme. Agradeço a Valéria também pela força, tá bom? A Valéria é um sol na minha vida. Uau, que maravilha. Ela mastiga as matérias e me entrega. Que maravilha. Que eu maravilha. Já taco sabendo com quem que eu vou falar. Perfeito. O que que perfeito. Me resta para dizer. É uma coisa ótima. Sensacional. Ótimo foi falar contigo. Muito obrigado de novo. Um abraço, querida. Tchau. Um beijo. Amores, vocês podem ligar. Tem mais tarde também. Tá bom, tá bom. Eu sou da noite, né? Juras? Juras? Nada funciona antes das 6 horas. Nada funciona, nada. Ainda bem que a gente começa às 18. Ainda bem que a gente começou às 18. A periquita não. Ai, eu tô morrendo de rir. A periquita se nega. Não tem periquita se nega a funcionar. Não quer nem saber de comer. Maravilhoso, maravilhoso. Então é assim mesmo. Tá bom. Eu acho que mulher existe antes das 6 e depois das 6. Ai, cara, maravilha, maravilha. É outra mulher. Correto. Maravilha. Super beijo, querida. Beijo. Tchau, querida. Tchau, tchau. Beijo grande, tchau. Tchau. Marco Antônio, fantástico, Marco Antônio, sério, fantástico, fantástico. O pessoal sabe, né, apesar do meu sotaque, eu nasci no Piauí, e lá meus antepassados tinham o hábito de colocar debaixo da rede um pinico. Que pena que eu não tô com pinico aqui, pelo cara, falando sério, eu quase fiz nas calças. Fantástica! E aquela de fogo na perna também, vou te contar. Eu tentei segurar, eu falei, por favor, fala alguma coisa, né? Ela falou. Tá avisado que algumas coisas não se podia falar, eu falei, fala, tudo bem, ela que quis, ela é maior. Deixa ela, meu amigo, isso foi fantástico, isso deu alegria, isso não, deu vida. Olha, ela deu uma lição de vida quando ela diz, artista que não quer falar não é artista. Pois é. Ela deu uma lição de vida para muito cara metido que tem por aí, viu? Exatamente. Para muito cantorzinho de meia pataca que não serve para nada, que passa como... Que é de fazer o pessoal falar às vezes, né? E ela chega, parece que tá lançando o primeiro disco, toda empolgada. Exatamente. Ela lançou o disco, porra, há Marco uns Antônio. 5 dias, a primeira fantástico, coisa. Fantástico, fantástico. 70 anos de carreira, não é para todo mundo, gente. 77 anos de idade. É inacreditável mesmo. Fantástico. Querida? Vamos para a primeira? Uau. Então, vamos começar, então, gente, agora, então a gente vai entrar pro nosso garimpo musical, começando na década de 50. Vamos lá, queridão. You've got something I want, something I have long been without. It's the key that opens heaven's front door. It's the dream come true that I'm wishing for. You've got something I want. I can hear my heart fairly shout. It keeps telling me my moment is near, that my rainbow's end is waiting right here. You've got something I want, something I have just learned about. Though it's plain that I need training in explaining what I want, I'm sure of one thing, you're that something, for you've become the one thing I want. You've got something I want, something so mysterious, and yet it's a vision I can touch with my hand. It's a marvel Mother Nature has planned. You've got something I want, darling, what you've got I must get. Something tells me these illusions are real. I believe it's true from what I can feel. You've got something I want. I've thought of nothing else since we met. I'm on fire with desire to acquire what I want. For I know that you are what so very few are, and everything that you are I want. Gostosa essa música, Marco Antônio. Pois é, e sexy, né? Mantendo, tentando manter um pouquinho o pique. É, né? Qual é o título? Qual é o título? A tradução do título, né? É, isso. Estou virando meio paranormal. Acho que vou ter que estudar a minha árvore genealógica. Eu acho que nós tradamos, viu, querido? Eu acho que tem a ver, porque eu previ que tem que perguntar isso. Não sei porquê. Essa canção é de 59, o nome da canção é You've Got Something I Want. Você tem algo que eu quero. Vai ficar querendo. Vai falar com a vai falar com a nossa entrevistada. Gente, acho que na década de 50, o nome dessa cantora, Blossom Dearie. B-L-O-S-S-O-M, né? Blossom, que nem de flores florescendo, né? Flores brotando. E também, e obviamente, e o sobrenome Dearie, D de Davi, E-A, R.I.E. Dearie. Tá? Essa canção eu falei de 59, You've Got Something I Want. O João, de novo, agora tem certeza, já esqueceu nessa fração, nesse minuto, ele esqueceu que de novo, então. De novo. Você tem algo que eu quero. Isso. E essa é uma cantora de jazz e também pianista. Ela nasceu em East Durham, no estado de Nova York, cerca de 2 horas e 50 minutos de New York City, né? Da cidade de Nova York. O nome de batismo, Margaret Blossom Dearie, ou seja, a palavra blossom, né, que, como eu falei, florescer ou desabrochar, na verdade, é nome mesmo dela, não foi só artístico. Dizem até que, supostamente, a família tinha várias flores ao redor da casa, e quando ela nasceu, eles estavam decidindo o nome, e eles pensaram nessas flores que tinham na residência. O pai dela é americano, de origem escocesa, e a mãe e filha de noruegueses. Ela nasceu, a cantora, né, Blossom Dearie, nasceu em 1924 e faleceu em New York City, na cidade de Nova York, em Greenwich Village, aos 82 anos. Assim que acabou o segundo grau, ela se mudou para New York City e começou a se apresentar em bares de jazz, pois o pessoal adorava a voz dela, uma voz assim leve e de garotinha. Ela sempre teve essa voz assim super jovial. Aos 28 anos, ela se mudou para Paris, onde ela fez um grupo com mais cantores, com mais músicos, um grupo chamado The Blue Stars. Esse grupo durou 3 anos e ali nesse grupo, que é que fazia parte, uma pessoa chamada Christiane Legrand, isso mesmo, irmã do Michel Legrand. Né? Por sinal, a Blossom era praticamente só pianista ali, ela não estava realmente cantando. Ela voltou em 1957 para os Estados Unidos e, principalmente no meio jazzístico de lá, começou com shows com grande sucesso e também fazendo tours para Londres, onde ela tem até hoje muitos fãs. Ela colaborou durante a carreira com ícones como Johnny Mercer, Johnny Mandel e Miles Davis. Ela também, assim, nos anos 60 e 70, ela começou também a ter grande popularidade em casas de shows de jazz na França. Na verdade, como ela tinha começado lá, ela retomou esse segmento, né, o segmento francês. Ela pode ser ouvida em trilhas sonoras, por exemplo, do seriado Sex and the City e também naquele seriado com James Spader, Lista Negra, The Blacklist. Vamos ouvir uma canção dela de 69, por favor? Vamos lá, Marco Antônio. Por favor. Vamos lá para 69. E eu quero mandar um beijo para minha prima Maria Eugênia Alckmin, para o Rodrigo, filho dela, para a Fernanda e para o Sebastião, o marido dela. Que lá legal, que estamos ouvindo. Mogi das Cruzes nos ouvindo. Vamos lá. Of my mind, but silence follows me, and dreams just disappear. fantástica, hein? É, eu adoro esse estilo super delicado dela de cantar, essa canção de 69. Adoro o título da canção também, Inside a Silent Tear, né? Dentro de uma canção, de uma lágrima silenciosa. Acho o máximo essa canção. E essa fez sucesso. Podem até, você deve ter notado, tem uma pegada um pouquinho de bossa nova. Tem. Até, pois é, mas a que a gente tocou na íntegra, You've Got Something I Want, aquela que, não sei porque o João quis a tradução, né? Nessa Inside a Silent Tear, eu não sei porque ele, né, gostaste mais até, acho, dessa canção. Gostei, nova, essa gostei, do trecho. Gostei. Mas não teve muito interesse em saber o título, né? Não. Ah, não, o inglês funcionou. Honestamente, eu gostei mais da primeira. É mesmo, né? Muito. Eu reconheço que eu gosto mais dessa Inside a Silent Tear, mas eu adoro a primeira também. Pois é, essa então, Inside a Silent Tear, dentro de uma lágrima silenciosa, é uma canção que foi composta e gravada em 69, vocês ouviram aí, a Blossom Theory. Acho que a gente pode, por favor, entrar na década de 60. Gosto pra cacete desse cara. Tá, vamos lá. Vai ser a primeira vez que a gente toca obscuridade. Well, they made a golden idol of the girl you used to be, hanging bangles on your branches like a lonely Christmas tree. Yeah, they dressed you fit for killing in your thrilling new disguise, nailing artificial spangles to the diamonds in your eyes. In that golden coat that turns into a bear, you better make it now before you wake up here. 'Cause they'll paint your burning beauty with a coat of shiny lies, and they'll blind you with their wine so you don't even realize until you watch the face you're washing disappearing down the drain, and you're staring in your mirror going privately insane. In that golden crown they push down on your head, you better make it down before you wake up dead. Look around them golden sidewalks that you're walking on today, and you'll see that lonely gutter just a careless step away, and the altar that they're building you don't even understand, 'cause you're dazzled by the flashing of the daggers in their hands. You'll be dancing in the darkness when the music disappears, and the jangle of your chains will be the only sound you hear until your broken body's bleeding on an altar made of stone, and you sacrificed your soul to please a world that's sick and wrong, 'cause you never heard a single word I said. Oh, make it now before you wake up there. Make it gal before you wake up dead. Make it gal before you wake up dead. Como foi feita pra mim? Qual é o nome da música, Marco Antônio? A gente está em 1967, em 67, Golden Idol. É o ídolo de ouro. Deve ser, vocês que acompanham o programa sabem que eu já reclamei do João às vezes por demonstrar ser uma pessoa sem coração. Ele falou que o coração dele era de quê? De ouro. Ouro. De ouro. Exatamente, deve ser por isso. Duro, gelado e difícil de encontrar. Exatamente. Essa canção Golden Idol é raríssima, uma canção de 67. Quem é que estava cantando? O cantor mais famoso do Brasil como ator, Kris Kristofferson. Essa canção não fez sucesso algum. Ele, na verdade, começou a se firmar nos Estados Unidos como cantor mesmo a partir dos anos 70. Um dos grandes sucessos dele, que foi composto até no fim de 67, chamada For the Good Times, né? Pelos tempos bons, pelos tempos... É uma canção basicamente de tristeza, porque ele está tentando expressar de forma melancólica, né, que a gente deve se lembrar dos bons momentos. É uma canção sobre um relacionamento dele que tinha acabado. A canção For the Good Times, essa a gente vai ver um trecho daqui a pouco. Que eu posso falar dele? Ele foi atleta em época de colégio, né, fez jogou futebol americano, rugby, um pouco também de boxe. Também recebeu um degree, né, na faculdade, um título na faculdade em literatura inglesa, também uma bolsa de estudos pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele era muito pressionado pela família para servir as Forças Armadas, acabou servindo no Exército, lá se tornou piloto de helicóptero, depois ele foi um Army Ranger, né, Ranger do Exército, Ranger do Exército, né, João, tu sabe melhor que o Ranger lá, só explica aí pra gente, que já me explicou outra vez, qual é a diferença aí? O Ranger são tropas especiais, assim como os Mariners, que são da Marinha, os SEALs, os Rangers, são os equivalente. São os Boinas Verdes, são uma tropa altamente treinada, uma tropa de elite, esse devia ser um cara perigoso, viu? Pois é. Ele chegou a um posto de capitão até entre os Army Rangers. Em 65, ele deixou tudo para trás e decidiu se mudar para Nashville para virar a ideia dele era ser compositor apenas, letrista. E ele acabou de cara quando chegou lá sendo Army Ranger, piloto de helicóptero e com background também, como eu falei, título da Oxford e tudo mais. O que aconteceu? Ele chegou lá e automaticamente foi recebido na Columbia Records para limpar chão. Isso. Ficou lá limpando o chão durante um tempão, até tem um papo que rola assim, dizendo, né, poxa, o único cara que estudou em Oxford, que deve ter virado faxineiro numa gravadora, deve ter sido ele. Essa canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, For the Good Times, como eu falei, teve uma bolada de versões, inclusive do Elvis, Ray Price e do Perry Como. Ela foi primeiro gravada pelo intérprete country Bill Nash em 1968 e o Chris, apesar de ter composto a canção que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, a For the Good Times, na virada de 67 para 68, o Chris só lançou mesmo com a própria voz em LP em 1970. Outras canções do Chris Christopherson da carreira dele foram interpretadas por gente também como Jerry Lee Lewis, Patti Page, Joe Simon, Kenny Rogers, né, recentemente falecido, Janis Joplin, por sinal até com ele namorou um tempo, e muita gente pensa como ele teve um relacionamento famoso com uma cantora famosa, Rita Coolidge. Muita gente pensa que essa canção que a gente vai ouvir, For the Good Time, é uma canção de melancolia sobre o relacionamento deles que acabou. Mas, na verdade, ele compôs a canção For the Good Time cerca de 2 anos e meio antes de ter começado o relacionamento com a Rita Coolidge. Porque ele já sabia que ia dar encrenca. Não, diz que eles se conheceram até parece numa viagem de avião e tudo mais, mas 2 anos e meio... Ele, como é que eu posso dizer? Ele é um cara, né, conhecido, super carismático, boa pinta, então certamente ele teve vários casos de amor que ele poderia colocar em canções. Eu acho que é o caso dessa aí. Vamos lá, For the Good Times, 67. Don't look so sad, I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time. For the good times, I'll get along. You'll find another, and I'll be here If you should find you ever need me, don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head upon my pillow, hold your warm and tender body close to mine, hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window. Make believe you love me one more time, for the good times. Tava tocando aqui, eu tava lembrando de um filme que ele fez com Sean Young. Sean Young, cara. É. Tu tens o título aí? Não tô. Não tenho. Agora. Não lembro. Puxa, o pior que eu me lembro até que tinha uma cena dela indo embora, no final, acho que num barco, num avião, num trem, ele, num... que era um filme de época, mas num... eu não. Não, ela estava embarcando num avião na porta, eu me lembro dessa cena, ele lá embaixo. Filme de época, coisa fantástica. Pô, era um avião? Era um avião. Um avião. Tá, pois é. Olha. Semana que vem a gente fica isso de trivia. Agora eu tô me lembrando, até fico fiz uma lista até de filmes que ele fez, né? Ele é um ator super prolífico. Ele estrelou Pat Garrett em Billy the Kid, que é um faroeste revisionista do Sam Peckinpah, estrelado pelo James Coburn, né? O pessoal deve se lembrar realmente da participação na trilha do Bob Dylan. Ele até, por sinal, o Chris interpretou Billy the Kid. Amantes e Finanças foi até um fracasso de bilheteria, acho um filme bem interessante sobre investimentos. Ele faz um papel, papel que tu não esperaria dele. Ele faz um cara, um high roller, né? Um cara que viaja pelo mundo sempre investindo em altos negócios, até com a Jane Fonda. Ele fez também a versão setentista de Nasce Uma Estrela, era com ele e com a Barbara Streisand. Foi co-produzido até a Barbara Streisand. Também ele fez o Portal do Paraíso, que é um longa que foi, está sendo redescoberto, ainda bem, é um filme que tem seu valor, mas foi um mega fracasso, que até levou a United Arts à falência. Ele também, acho que no Brasil dá para chutar aqui, que de repente o filme dele mais conhecido foi Comboio, né? Convoy, do Sam Peckinpah também, passava direto, eu me lembro, de noite na TV, um filme assim, mais para o público, diríamos assim, caipirão. Ele faz um trucker, né, um caminhoneiro, e ele tem um xerife truculento interpretado pelo Ernest Borgnine, é com a Ellie McGraw, né? Sim. E o filme nos Estados Unidos não tem sucesso, e aquelas coisas bacanas que a gente conta de vez em quando, né, que sobre, né, normalmente a gente espera aquele papo do tipo, ah, se fez sucesso fora, o pessoal aqui imita, não sei o quê, mas eu acho tão interessante esses casos, né, que não fez sucesso lá e o pessoal não quis nem saber e descobriu. Esse filme é extremamente popular, foi extremamente popular nos anos 70 e 80 no Brasil. Nos anos 80 no Brasil, desculpa, na TV. Ele também tem que citar que ele fez The Last Movie, uma obra super autoral do Dennis Hopper, também o Dennis Hopper estava loucaço na época quando filmaram. O filme super, assim, é meio difícil de seguir, não tem uma trama muito específica, digamos assim, mas é um filme também que está super cultuado nos últimos tempos. Amantes, o The Last Movie também conta com Chris Christopherson na trilha. Tem Amantes em Veneza, que ele também pode ser ouvido na trilha, e ele fez parte também de um grupo, um chamado Super Group, com Johnny Cash, Willie Nelson e William James, chamado The Highwaymen. Então, isso algumas das coisas só que o Chris Christopherson fez. E essa canção que a gente ouviu aí, né, é uma das canções mais tristes, melancólicas que eu conheço, né? Essa Foda dói, filho. Essa começa dói. Avisando pra ela não ficar triste, mas nesse ritmo aí... Ela dói. Que é descrito na canção, é muito dolor, como nossos amigos hispanos falariam. Então, querido, vamos, por favor, nos anos 70. Vambora. Caríssimo, vamos lá. Carimbo, Rogério Alcântara, por favor, exclusividade, por favor, Showtime. Exclusiva Showtime. Exclusiva Showtime. We'll be right back. Gostei muito, viu, Marco Antônio? Eu só não entendi. Por que que é uma resposta da África a Stevie Wonder, você sabe? Perdão, faz a pergunta de novo? Uma resposta da África a Stevie Wonder. Ah, tu achou isso? Pois não estou te mentindo. Eu ia dizer que antes de ele falecer, ele era, tinha ficado amigo do Stevie Wonder. Ah, tá. Tudo a ver. Olha só, essa canção a gente está nos anos 70, o nome desse cantor, Kiki Jan. É K-I-K-I, o sobrenome G-Y-A-N. Kiki Jan, o nome da canção Disco Dancer, ou seja, dançarino de disco, uma canção de 79, essa canção é de Ghana, exatamente, esse cantor é de Ghana, um dos hits da carreira dele, da carreira solo dele, foi uma canção chamada Sexy Dancer, ou seja, né, dançarino sexy. Essa é pra mim também o nome da música. Não ouvi o que é? O nome da música também foi feito pra mim. Exatamente, né, é conhecido como um grande pé de valsa. É sim, não é mesmo? Sexy Dancer. Isso, é Ídolo Dourado, como tinha falado antes, sim. Golden Idol. E Sexy Dancer. Por sinal, é por causa disso que é Ídolo Dourado, né? Por seres um grande dançarino. Diz que Fred Astaire ficaria constrangido, imagina, né? E não sei, correto? John Travolta chorava. Isso, chinelão, não tem. Não segura uma vela. O Kiki Jan nasceu em Pakorade, em Ghana, em 1957. Faleceu aos 47 anos de idade, em 10 de junho de 2004. Falar um pouquinho da vida dele. Ele começou tocando piano, prodígio do piano com 5 anos de idade, e já era profissional aos 12. Caiu fora da escola aos 14 anos, depois que entrou numa banda de Ghana chamada Pagadija. Essa banda teve uma pequena popularidade em Londres. Daí ele largou a escola e foi com eles viajar. Com apenas 15 anos de idade, ele já estava tocando uma banda de afro pop rock, chamada Os Ibiza, isso a partir de 72. Até por sinal, essa banda, Os Ibiza, com a qual ele fez parte, tem uma canção, tem uma trilha sonora no filme recente, aqui, Boyhood, da infância à juventude. Ele, no caso, entrou nessa Os Ibiza porque o tecladista original tinha caído fora. E daí ele viajou pelo mundo todo com essa banda durante os anos 70, se apresentando assim, para plateias com grande número de pessoas e até em eventos patrocinados, digamos assim, pela Rainha da Inglaterra. Aos 18 anos, ele já tinha faturado mais de US$1 milhão e daí contava com amigos internacionais do porte de Elton John, o Mick Jagger, o Stevie Wonder, né, Marvin Gaye e o Peter Tosh. Ele trabalhou, o brabo é o seguinte, isso ele estava dos 18 aos 21 anos, foi tipo assim o auge da carreira dele, mas com 25 anos de idade ele já estava completamente viciado em drogas como a heroína e cocaína, e daí isso prejudicou muito a carreira dele. Ele acabou até falecendo com 47 anos de idade numa igreja em Ghana. Ele estava lá e foi para o banheiro da igreja e faleceu. Muita gente conecta isso com ele também estar com HIV, né? Então, quer dizer, então foi uma mistureba de drogas pesadas com o Marquinho, deixa eu te interromper um pouco, porque nós temos tempo. Claro. Qual a sua visão? O que leva esses grandes ídolos que ganham muito dinheiro a entrar em droga pesada? É o nunca ter tido dinheiro, ter uma projeção muito grande, não aguenta o tranco, e com atores de cinema também. Assim, por favor, eu não sou nem perto expert disso, tive contato com drogas e tudo mais, mas eu acho que uma coisa que não se fala muito, porque obviamente ninguém quer fazer propaganda da coisa, mas é que várias delas dão efeitos momentâneos, de grande tensão, assim, a viagem de muitas, né, quer dizer, claro, tem o pós e tudo mais, mas eu acho que por isso, eu acho que tem tudo a ver também com, obviamente, não conseguir lidar, né, com drogas, e também, até por, às vezes, conseguir lidar, mas querer dar salto ainda mais alto, aquele papo do, daqui a pouco o céu é o limite, né, então, eu acho, então é complicado, tem aquela visão, obviamente, para isso a gente pode incluir bebida também, né, pro lance do afogar as mágoas, mas também tem pelo lance do extremo prazer que muitas que muitas dão, né? Então, a coisa é extremamente complicada. Mas eu sei que Elvis, ele é um ídolo. Hã? Elvis não usava nada que desse prazer. Ele usava drogas idiotas, sim, pra dor, o diabo a quatro. Eu não consigo entender. Algumas drogas, é claro, tipo, por exemplo... É, droga, obviamente, né? A maconha e tudo mais, ela até, não, por favor, gente, não estou fazendo propaganda de forma alguma. Não, é droga leve. Para fins médicos, né? Só e, que... E maconha que droga é leve, não é o problema da heroína, ou como o Michael Jackson, propofol para dormir, é brincadeira. Não, olha só, e uma coisa também que aconteceu muito nos anos 70 e 80... de não ter como, né, infelizmente, tirar a mídia disso, é que houve uma glamourização da droga. É verdade. Né? Eu ouso até chutar que começou até, sabe o quê? Sem mentira, começou até com lance de alucinógenos na década de 60 e, obviamente, até com maconha, quer dizer, no sentido de... Eu não estou largando aquele papo de uma ser passagem para outra, aquele papo, mas houve uma glamourização, né? Nos anos 70 e 80... Né, no meio artístico, extremamente comum, por exemplo, cocaína, né, extremamente comum. Então, e outro detalhe também, Marquinho, a CIA, durante muito tempo, fez vários estudos com LSD e distribuía para Deus. Alô? A CIA... Alô, tá me ouvindo? Alô? Alô? Opa, desculpa, eu ouvi exatamente o seguinte, a CIA durante muito tempo fez vá, e daí eu não vi mais o resto. Fez várias experiências e distribuía aleatoriamente LSD para as pessoas para verem o resultado. E isso aí foi uma desgraça. Mal que pergunte, isso aí não é teoria meio de conspiração, porque eu sei que tem muita gente, até fez que lança de viagem assistida. Não, né, faziam com o pessoal, quem começou com isso foi a CIA, está inclusive naquele livro Legado de Cinzas, e elas eles distribuíam aleatoriamente o LSD e houve aí um lance de cobaias humanas, está dizendo meio assim? Exatamente. Uau. Só assim, voltando, né, ao grande Kiki Jan, eu sei que ele teve um final de carreira, né, faleceu 47 anos, vocês imaginam, né, um final super triste, e o cara é tipo herói nacional praticamente em Gana, né, e na Inglaterra ele ficou super conhecido também, esse grupo que eu citei, o Ibiza, fez sucesso, mais adiante a gente vai até tocar no programa num outro dia, mas eu queria ressaltar, né, o lance da carreira dele solo, que não é nada conhecida no Brasil e que eu acho interessante. Vamos tocar um trechinho, querido, do Sexy Dancer, então, de 79 também, lógico, por favor? A minha música tem que ser trocada sempre, vamos lá. Até parece que é. Como é que é? Não, às vezes eu penso alto. Dizendo que até é uma canção feita em tua homenagem. Um amigo meu pensou muito alto muito tempo, tomou uma bala na cabeça. Showtime. Yeah. gostei da minha música. Pois é, pois é. Então, homenagem. O Chico Mugem, que está nos escutando, mandando um abraço também de Porto Alegre, avisou que ele pesquisou e é Blood and Orchids. É o nome do filme com a Shane Young e Chris Christopherson. Ah. Eu já estava aqui olhando aqui, porque eu não acompanho muito assim, filmes feitos para TV. Isso aí para TV se passa no Havaí, é de época, e é descaradamente, pelas fotos, eu deduzo, descaradamente romântico. Ou seja, tem um pessoal por aí que alega que não tem coração, blá, blá, blá, mas eu acho que, na verdade, eles ficam constrangidos. Não, você sabe por que é? O lado cardiovascular pro povo. Não, você sabe o que que é? O que tem de Shane Young eu assisto, pode ser B, C, D. Adoro Shane Young. Pois é, belíssima Shane Young. Pois é, uma coisinha também, o Chico também avisou, Marco, não tá 21 graus, tá 27 graus. Que é isso? Então, pois é, mas eu não estou te mentindo, eu não estou sentindo aqui. Eu não moro perto dele, mas eu não sei, tá meio refrescante. Eu não estou achando que tem um calorzão, mas ele disse que ele checou ali, tá 27 graus, então eu confio. Mas de qualquer forma, a gente ouviu aí a Sexy Dancer também, Sexy Dancer, né, de 79 também, e essa fez bastante sucesso em Gana, eu sei que fez sucesso também na Nigéria e um pouco na África do Sul. Então acho que a gente pode entrar nos anos 80, por favor. Yeah. Marco Antônio. A gente está nos anos 80, estamos nessa banda Spider Murphy Gang. O nome da canção, BAP, ou em inglês seria beat, ou seja, em português, ritmo, a batida no caso de compasso musical. Essa canção é de 85, a gente antes tocou música americana, hoje música de Gana. Essa é uma banda alemã. O hit do grupo foi Ich Schau Dich An, que a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho. Acho que muita gente vai até reconhecer. Ela fez sucesso, sim, em 82. Aqui a gente ouviu, não fez sucesso algum em 85. Falar um pouco dessa banda. Banda alemã de rockabilly, pós-punk e new wave, da maior cidade da região da Bavária, e terceira maior cidade da Alemanha, que é Munique. Eles tiveram sucessos locais cantando no dialeto de lá, ou seja, no dialeto bávaro. O grupo começou em 77, formado pelo bancário Günter Siegel. Daí se juntou os músicos de Gerhard Gmell, ao Franz Trojan e o Michael Bussa. Exatamente. O Michael Bussa, o João até gostou do nome da sonoridade. Pois é. Eles viciados em Elvis Presley, adoravam o filme Jailhouse Rock, e daí decidiram fazer um grupo de música, e eles misturavam o visual deles misturava assim as cores vibrantes da New Wave com topetes com bastante brilhantina e letras com malícia adolescente, quase assim, guardando suas diferenças, pelo amor de Deus, mas se tivesse mais ou menos visualizar em termos brasileiros, quase que uma espécie, sabe de quê? De John Pink e seus Miquinhos Amestrados, versão alemã. Esse grupo pode ser ouvido na trilha sonora da telenovela brasileira de 82, Louco Amor. Vamos tocar um trechinho, por favor, do Ich Schau Dich An? Vamos? Por favor. Então, já volto. Showtime. Schau dich an, du bist so wunderschön. Ich schau dich an, doch leider muss ich gehen. Ja, ich möchte dich so gern berühren und dich in meinem Appartement verführen. Doch viel zu kurz ist das Minutenglück und ich muss wieder auf die Straße zurück. Bip, bip. Marco Antônio. Essa canção que muita gente não conseguia pronunciar, a gente fora da Alemanha, Ich schau die an, então ficou também conhecido como Pipi, por causa do barulho de buzina, né? Até acho bizarro, não, apesar de ter feito sucesso no Brasil, não terem chamado o Brasil de Melô do Pipi, né? Porque nos anos 80, lembro direto, nos anos 70 também direto, né? Pegava uma canção e não conseguia pronunciar o nome, daqui a pouco se pegava para tirar um sarro, assim, para brincar com o nome da canção, isso aí. Pegava um trecho e citava, né? Melô disso, melô daquilo. Então, essa canção, Ich schau dich an, quer dizer em português, eu olho para você. Basicamente, ele está falando, né, que olha para a moça e sente amor, e sente atração e tudo mais. Quero agradecer ao meu amigão Álvaro Silva, de Pirassununga, que traduziu para mim a letra, porque eu só sabia pipi, eu só sabia isso, né? Eu não sabia o que queria dizer a música, e ele está ouvindo a gente e traduziu. Eu queria aproveitar, também se me permite, para agradecer mais uma vez a Eliana Peranzetto, por ter intermediado o papo inicial, quando eu fui conversar com, tive a ideia, né, de tentar conversar com a nossa convidada, com a Leni Andrade, e também agradecer, obviamente, a Carla Bavaresco Trezo e a Alexis Beraldo Smith, que são minhas amigas, que me ajudam na parte de internet, divulgar o programa e tudo mais, porque o pessoal sabe que eu sou uma anta total e informática. Somos. E acho, né, é complicada a coisa. Mas então, eu queria agradecer a esse pessoal aí. E, querido, agradecer o espaço. Calma que não acabou. Para... Calma que não acabou. Não acabou, não. O programa. Parla! Eu quero que você e o Mugem vejam se já ouviram essa música, porque ela foi lançada e imediatamente tirada de catálogo. Eu normalmente não a toco, mas vale aqui como registro. Tá. O nome da música é Demerol Morphine, com Michael Demerol Jackson. É. Tá. Demerol é um entorpecente, né? Também. É, vamos lá, Rogério. Preste atenção na letra. Don't cry, I won't convert you. There's no need to dismay. Close your eyes and drift away. Dimmer on, dimmer on. Oh, God is taking dimmer on. Dimmer on, dimmer on. Oh, God is taking dimmer on. He's trying hard to convince her to give more of what he had. Today he wants it twice as bad. Don't cry, I won't resent you. Yesterday you had distress. Today he's taking twice as much. Dimmer on, dimmer on. Oh, God is taking dimmer on. Marco Antônio, já tinha ouvido? Uau, não, não tinha ouvido. Brava, o, né? O Mugen, o Mugen até falou também que não tinha ouvido também. Eu aproveitei, né, dei uma trapaceada aqui, eu tava pesquisando, que eu não conhecia, né, tô vendo que é de 97, eu ia chutar que era dos anos 90, porque o pessoal me conhece, sabe que na carreira dele mesmo eu amo o Jackson 5 e gosto bastante de algumas coisas, digamos assim, até, acho que 83, 84, tipo assim, até o Bad, o disco Bad, eu não acompanho muito a carreira dele, não acompanhava nos anos 90, mas o brabo, né, cá pra nós, é tipo a gente ouvindo a canção agora, é, né, sabendo o que aconteceu, né? Basicamente parece que o cara tá, é um grito de socorro que ele gravou. E ninguém ouviu. De música, né? E ninguém ouviu, ninguém fez absolutamente nada. Ali cá pra nós, né? Quem sei pra dizer isso, mas lá vai, né? O cara tava rodeado de um bando de gente que só diziam yes sir, né? Então até ajudava de certa forma tudo que ele estava passando com o pessoal ao redor ali, porque, né, obviamente, a enturragem precisava continuar sendo sustentada, né? Um então, médico até... que se dizia médico ao lado dele, dando o Demerol, é o nosso Propofol, em que você... Me fala um pouquinho esse remédio, pelo jeito tu conhece mais ou menos bem. Não, eu conheço muito bem, porque ele é usado em pessoas que têm câncer. O médico, quando a pessoa está no estágio final, ele dá propofol. Final, mesmo que não tenha mais o que fazer, e tem que mandar, tem que acabar com o sofrimento. Eles dão propofol, ele em 4 horas para o fígado, em 6 horas para os rins, e depois o cérebro, e acabou. Então, esse é o propofol que o médico dava toda noite para ele dormir. Quer dizer, é o fim do mundo, né? Pelo amor de Deus. Olha, certamente, ele não estando rodeado de tanta gente assim, ele teria, no mínimo, vivido mais uns 30 anos. Até porque ele era super, né, jovem quando faleceu, né? Apesar de que, claro, ele tinha uma vida super errática e tudo mais. Mas eu acho que, pelo menos, se tivesse um acompanhamento médico... Apesar de que o cara, ele tinha um hospital no próprio Neverland, né? Se ele tivesse um médico... Um hospital com médico 24 horas ali, né? Então... Se ele tivesse um médico que não fizesse esse tipo de sacanagem, de pilantragem, ele estaria vivo até hoje. Mal que pergunte, esse remédio aí... Literalmente, é só para ser dado mesmo quando o cara está, desculpa a expressão, pé na cova? Ele é só para dar sedação, anestesia geral, para a pessoa morrer sem sofrimento. Deus. E ele dava em doses menores, porque dizia que o Michael Jackson não conseguia dormir, e ele dava propofol. Um dia ele deu um vacilo, deve ter dado a mais, porque você precisa... E cá para nós, eu não sou médico, mas também o acúmulo disso no organismo, né? Sim, e quando você dá o propofol... Quando você dá o propofol, que serve também para anestesia geral, para fazer cirurgias, a pessoa tem que ser entubada, ela tem que ter ventilação artificial. E ele não, ele simplesmente dava para ele dormir. Quer dizer, é o fim do mundo, né? E ele ainda fala da cocaína também. É uma coisa de maluco. Mesmo, um grande artista. Eu não conhecia essa canção, valeu até por ter apresentado. Mas é uma canção que não vale a pena a gente conhecer, viu, Marco Antônio? Não, pois é. Não vale, tanto que eu não tenho... De 97, então, a canção, né? Morphine, né? Então, assim, ó, agradecer pelo espaço mais uma vez, muito obrigado, e gente, na segunda-feira a gente bate um papo, então, às 18 horas. Exatamente. Clima meio lounge, acho, adoro o Renzo, mas acho, pelo que ele fala muito, que ele fica até acompanhado na casa dele, participando do programa com um copo de uísque. Eu acho que era Old Age. O João jura que é Drury. É Drury, né? É Drury. É aquele mais ordinário. Posso deduzir que é mais gelo do que... O gelo já tá meio derretido, tá? Bastante água também. Tá bem aguado, porque inclusive o Drury é uma coisa tão desgraçada... Que ele é o uísque paraguaio. Você toma hoje e tem uma puta dor de cabeça no dia seguinte. Então, gente, na segunda a gente volta para um papo sobre música, lá, e na terça-feira mais um Marco de Hoje com atrações e entrevistas e mais, tá bom? Obrigado de novo. Beijo, meu amigo. Tchau, querido. Beijão, tchau. Você ouviu na Showtime o Marco de Hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinez. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E Rogério Alcântara, que estará de volta comigo amanhã às 8 horas da manhã para mais uma edição do Prime Time, o seu jornal diário da Showtime. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.